em alto e bom som, disposição pra boa ação, com palavras, ideias positivas, ritmos frequentes, inspiração, que me conduz e me dá forças a cada dia. Vive entre o céu e a terra, o que se espera? Grandes civilizações, multidões numa nova era. Eu sou mais um entre esses guerreiros que caminha dos extremos às ruas do sem. E pelos becos vou queimando, fumaçando, olhando ao meu redor, pregando positividade em um mundo cada vez pior. E quando tiver diferença e racismo, sempre haverá guerras, pobrezas e mortes. É por isso que eu luto, é profissão de rimas, quando me junto com meus bons amigos. A função é um ciclo unido pra transmitir a paz e informações, sempre evoluindo e vivendo em belas canções. Enquanto isso, a cidade de São Paulo vai se destruindo. Vem novamente. Ação e pensamentos unidos no intuito, vem mostrar que acreditar em si sempre é o melhor caminho. Pra alcançar objetivos, damos rimas para elevar estima, que nos move e determina nas provas do dia a dia. A cada lição vivida se transforma em uma rima, cada rima se transforma em uma forma de conquista. Lembranças na memória, o que cê vê na nossa história, vira assim trilha sonora de quem corre atrás sim da sua vitória. Dificuldades sempre superá-las, sempre é o que importa. Qualidade, alegria, desespero e agonia, simplesmente consistente. Formam ideias de família espelhadas na rotina do dia a dia. O ambiente quem faz é a gente. Desde a união, a junção se fortalece. Irmãos de coração renomeados, Casa Louca 13. E pira, pira, confira e lutam pelos sonhos imaginados. Mas sonhos se vão e o que resta fica na memória, trazendo boas lembranças. E vemos que nesse mundo somos nada, mas nada pra vários, é tudo e tudo pra mim. É isso, hipocrisia prevalece. Falamos de tudo, fazemos o que só resta, ideologia de lutar contra o princípio do início da vinda das civilizações colonizadas. Desde lá, somos o resto, somos o resto. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil.